Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu. Estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Muita música no seu rádio, muito astral, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Este programa que é meu, é seu, é nosso, está no ar. Conte para os amigos, não saia daí, não me deixe só. O programa está simplesmente bom demais. Quem canta bonito abrindo o programa, Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Um jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Meu amigo Aloísio, aí do programa da tarde, né? Rádio Brígida FM, nossa parceira, no município de Orocó, no Pernambuco. Um abraço a todos vocês da equipe. Muito obrigado pelo carinho, viu? Valeu, Aloísio, cabra danado. Aí, meu amigo Mardônio Ribeiro, em Calcaia, no Ceará. Muito obrigado, viu? A minha querida Piedade, com seu marido, todos seus amigos, todos os nossos ouvintes. Aí, de Bom Jardim, no Estadão de Goiás, ouvintes da Rádio Serra Negra FM, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe aí da Serra Negra FM e Bom Jardim de Goiás. Ô Piedade, muito obrigado, viu? Sempre comigo no Facebook, no WhatsApp. Aliás, olha, adicione Diego Valadares no Facebook. Acesse a minha página aí, é muito fácil, tá bom? E a gente vai estar sempre interagindo. Você pode pedir seus alôs, mandar recados pra gente interagir, tá bom? No Facebook e no WhatsApp também é muito fácil. Aí, anote o WhatsApp do Diego Valadares. É o 61 9973 0555. Fácil demais, né? Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que estão sempre comigo no WhatsApp, no Facebook. É muito bacana, a gente tá sempre interagindo. Olha quem canta bonito, Diego Valadares. Quero você pra mim. O Brasil inteiro canta e dança comigo. Vamos lá. Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares. Vem comigo. Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Muito bem, vamos em frente, a minha querida Ezenida Silva. Ezenida Silva em Roda Velha, Bahia, audiência muito grande é pela Rádio Destaque FM. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Destaque, a Claudinei Botelho, todos vocês, muito obrigado, viu? Rádio Destaque FM em Roda Velha, no Estadão da Bahia, audiência muito grande. Muito obrigado, viu? Um beijo aí pra Vânia, pra Ana Paula, pra Érica, pra Dadá e a todos vocês, amigos de Roda Velha, toda a região, ouvintes do nosso programa. A minha querida Josiane Santos, a todos vocês, amigos de Salinas, ou Simone Rosa aí na Fazenda, né? Município de Nova Matrona, né? Salinas, muito obrigado, ouvintes da Rádio Cultura FM. Valmir Clabuchar, o Bruno Souza, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Meu amigo Samuel Floresta, da Rádio O Dia HD de Uberlândia. Audiência muito grande em Uberlândia. Um abraço, Samuel Floresta. Todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Vamos em frente. Quadro Ao Som da Viola traz para vocês Berlim e Carlos Royce cantando Canoa Velha.

Muito bem, já estamos de volta, minha querida Vicky Rodrigues, um beijo para você, para sua mamãe, os nossos amigos de Bom Jesus, aí no Estadão de Goiás, todo mundo ouvindo o nosso programa pela rádio Alvorecer FM. Um abraço a todos da equipe, obrigado pela parceria, viu? Vamos em frente, Rafaela Rebouças, minha querida Rafaela Rebouças, de Humaitá. Aí nós temos a rádio FM 104 em Humaitá. Antônio Januário, a Mônica Vanazzi, todos da equipe. Nós temos audiência muito grande aí em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Um abraço a todos vocês que estão sempre comigo aí no Facebook, no WhatsApp, viu? A todos vocês aí, um abraço, muito obrigado, viu? Continue ouvindo o nosso programa aí em Humaitá, do Estadão do Amazonas, pela rádio 104 FM. Tânia Janizelli, a André Lima, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A minha querida Lúcia Araújo, em Santa Luzia do Paruá, também não perde o seu programa. A Gorete Diogo, o Quinca, Patrícia Maiara, a Márcia Farias, ô Isa Torres, todos vocês aí, muito obrigado, viu? Santa Luzia do Paruá, abraço a todos os nossos ouvintes. Arleide, um beijo pra Arleide, muito obrigado pelo carinho, viu? A Mocinha, o seu marido, o Edgar com a sua esposa, enfim, todos vocês, amigos dessa linda cidade, muito obrigado, viu? Aí no Estadão do Maranhão, João Bosco e Vinícius cantam Sorte é Ter Você. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço meu amigo Kleber da Automecânica, a Nisa Motos, a Ideal Informática, todos vocês, amigos ouvintes do nosso programaço aí em Cuiabá, pela Rádio ABC Shalom. Ô Alan Sérgio, um abraço, muito obrigado, viu? Também os amigos do Estúdio AVR, muito obrigado, viu? A minha querida Leia Ramos, a Vera Morena, a Marta Rodrigues, enfim, todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos em frente, o Ricardo e o Ronael cantam Deixa Rolar, com a participação especial de Pedro, Paulo e Matheus. Vamos lá. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, o Beto, tem que deixar rolar, não é, Matheus? É isso aí, Pedro, Paulo. Chegou a hora de desabafar. E um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer e por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolael, com vocês agora, hein? Vamos misturar tudo aqui? Segura assim. Agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. Chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde. Não fala nada, apenas deixa rolar. Pedro, Paulo e Matheus. Ricardo e Ronael. Muito bem, muito bem. Ouvimos aí linda, linda música com essa dupla que promete, né? Essa dupla mora em Unaí pro Brasil inteiro. Ricardo e Ronael são meus conterrâneos de Unaí, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro, ouvindo o nosso programa pelas rádios parceiras que exibem o nosso mundo sertanejo aí pelo Brasil afora, né? Um abraço a todos dessas equipes maravilhosas que compõem as equipes de todas as nossas rádios parceiras que exibem o nosso programa. Cada diretor, cada programador, cada locutor, cada recepcionista, enfim, todos vocês, muito obrigado, viu? A minha querida Marta Soares, de Indaiabira, Minas Gerais, sempre comigo no Facebook, pedindo alôs, né? Ela disse que não perde o programa. Meu amigo Oséias Neves também, aí de Indaiabira, município de São João, próximo ali a São João do Paraíso, né? De Minas Gerais. Eu não sei se é município, mas eu sei que é próximo, né? Da região. Um abraço a todos vocês, amigos da Paraíso FM, exibindo o nosso programa em São João do Paraíso, né? A Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, a Nath Pereira, todos vocês, amigos dessa linda cidade que ouve o nosso programa pela Paraíso FM, a Neilza, o Valmiro Gomes, todos da equipe, os nossos locutores aí, muito obrigado, viu? Indaiabira, Taiobeiras, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, os amigos das fazendas, aí das chácaras, né? Ouvindo o nosso programa pela Paraíso FM, muito obrigado, viu? A todos vocês, sintam-se todos abraçados por todos nós aqui, tá bom? Maria Cecília e Rodolfo cantam A Fila Andou. A tirar. Não quero mais lágrimas na minha vida. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já deitei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei o seu perfume da memória. Voltei com o final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Me perdeu, tô fora. Já deletei você da minha vida, sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu, não volta mais. Tirei o seu perfume da memória. Voltei contra o final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Aquilo andou, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Você já me perdeu, tô fora. Afinador, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. Afinador, eu te falei, não deu valor. Como eu te amei, agora chora. Tô fora. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Heraldo Moura, em Tucuruí, no Maranhão. Muito obrigado a todos vocês aí de Tucuruí, no Maranhão. Também no Maranhão, vamos para Porto Franco, né? Os amigos da Rádio São Francisco FM, André Chaves, o Valdir Chaves, todos vocês, amigos aí da São Francisco FM, muito obrigado pelo carinho, viu? Pela parceria. É, sempre estamos juntos no nosso Mundo Sertanejo. A minha querida Laiane Oliveira, em Berilo, Minas Gerais, ouvinte da Arai FM. Muito obrigado, viu? A minha querida Thaís Lopes, em Viçosa, Rio Grande do Norte, ouvinte da FM da Paz, muito obrigado, viu? Meu amigo Gilson Martins, em Araçatuba, no Estadão de São Paulo, muito obrigado. Ana Caroline, Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais, VGFM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, Aldinei Pereira, todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. A Maria Clara, em Inocência, no Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Arthur Borges, em Curitiba, no Paraná, Rádio Guarituba Mais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Wanda Coura, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Beijo pra você, viu, querida? Muito obrigado, viu? Meu amigo Jota Neto, em Condeúba, no Estadão da Bahia, locutor do programa Tarde Sertaneja. Um abraço a todos vocês, amigos de Condeúba, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Alternativa. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Gilmar Garcia, todo mundo aí da Rádio Alternativa FM, exibindo o nosso programa.

Muito bem, muito bem. Mando um abraço carinhoso, meu amigo Odinei Rodrigues, os amigos da rádio Marconi FM, a todos vocês da Marconi FM, a todos vocês da Cultura AM, de Açailândia, no Estadão do Maranhão. Meu amigo Fran Gomes, aí Fran Gomes, vigia da Marques, né? Em Açailândia, muito obrigado. Não perde um som do sertanejo. Os amigos da rádio Boqueirão FM, em Cícero Dantas, no Estadão da Bahia, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo de volta amanhã. João Mineiro e Marciano encerram o programa cantando, recordando esse grande sucesso, esse grande clássico da música sertaneja. Ainda ontem chorei de saudade. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite eu te beijo, te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.